Não vá se meter com esse tal de espírito, não. E na hora veio uma inspiração, e eu disse: mamãe, a gente tem que ter medo, mamãe, é de fazer o mal, mas nunca de fazer o bem. E hoje poderemos acrescentar, diz o nosso orientador espiritual, que temos que ter muito medo de não fazer o bem que nós podíamos fazer. Que a maior lamentação dos espíritos espíritas que falaram a Chico Xavier foi a sensação do tempo perdido, que podiam ter aproveitado mais essa vida. Vocês acham que nós estamos aqui somente para comer, dormir, fazer sexo, pagar as contas, trabalhar? Não, meus amigos. A divindade não nos daria uma missão tão pequenina assim, não. Nós temos tanto a aprender, tanto a fazer pelo nosso semelhante, por nós mesmos, o autoconhecimento, o estudo, o esclarecimento, o conforto aos irmãos que choram. Foi o único requisito que Jesus disse: olha, não precisa ser perfeito, não, mas faça um pouquinho de caridade. Aqueles que me deram o que comer quando tive fome, que me deram de beber quando tive sede, aqueles que foram me visitar quando estive doente ou enfermo, aqueles que quando eu estive nu me deram o que vestir, estes passarão à minha direita. Pediu a caridade. E a gente pode fazer a caridade moral, que é a mais bela de todos, é o sacrifício mais agradável a Deus, que é a caridade do perdão. Está lá, questão 886 de Livros Espíritos. Qual o significado da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão incondicional, sem condições, sempre das ofensas. Perdoar, perdoar, perdoar, como disse a Rosi. Mas nós somos incrédulos. E a mensagem de hoje foi muitíssimo oportuna. Eu não havia combinado com a Rosi, mas ela leu uma mensagem sobre incredulidade. E Jesus falava: geração incrédula e pervertida, até quando vos suportarei? Até quando estarei convosco? Mostrando a nossa falta de fé. Como é importante se tivéssemos mais fé. Como a vida seria muito mais fácil, como as provas seriam consideradas como instrumento para a nossa elevação. Como sendo o concurso que estamos fazendo e anotando, respondendo corretamente, procedendo de acordo com o seu Evangelho, no que nos for possível, porque Deus não nos quer anjos ainda, porque não somos espíritos puros. Um passo de cada vez. E a mediunidade é uma coisa bela, meus amigos. Nós é um monte de medo desse negócio de mediunidade. Perguntaram a Chico Xavier: Chico, qual é a sua maior alegria? Ele disse: a minha maior felicidade é poder ser médium. É estar em contato com as entidades nobres, os espíritos amigos que vêm ter conosco. É poder levar consolo para as multidões. Um paradoxo para mim, porque eu vejo tantos companheiros abjurando, negando essa faculdade abençoada, que é apenas um sentido a mais, pessoal, é como a nossa visão. Vocês acham ruim poder enxergar? Mas a gente pode pegar nossa visão e endereçá-la para o sofrimento, para a guerra, para a fome, para a destruição, não podemos? Ela não tem culpa, é um sentido neutro, a mediunidade também. Nós podemos pegar nossos olhos e voltá-los para as flores, para os passarinhos,